Maceió, pra balada disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. Pra Maceió, pra balada disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. Agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, posso conferir também. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Tem pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Pra bomba sem off, pra balada é disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. Pra bomba sem off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Pra Roma, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra Roma, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível, pra uma cena, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra uma cena, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Faz barulho aí, Cuiabá! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Mas fiz uma promessa pra tentar te esquecer. Eu sei não é fácil superar, mas esse sofrimento um dia vai acabar. Rocha! Eu já tentei de tudo, você não concordou e não importou com esse nosso amor. A vida é assim, vivemos de tentativas. Um dia acertamos, curamos essa ferida. Na ilusão tô vivendo a realidade. Eu sei que é difícil, mas tenho capacidade. Eu encontrei a solução pra esquecer essa paixão. E a partir de hoje eu vou cuidar do meu coração. Mas e pra esquecer o grande amor e o carinho? Vamos beber cerveja, cachaça, vinho. De hoje em diante eu vou curtir a minha vida, porque a bebida é minha melhor amiga. E pra esquecer o grande amor e o carinho, vamos beber cerveja, cachaça, vinho. De hoje em diante eu vou curtir a minha vida, porque a bebida é minha melhor amiga. Chora, gaiteiro! Eu já tentei de tudo, você não concordou e não importou com esse nosso amor. A vida é assim, vivemos de tentativas. Um dia acertamos, curamos essa ferida. Na ilusão tô vivendo a realidade. Eu sei que é difícil, mas tenho capacidade. Eu encontrei a solução pra esquecer essa paixão. E a partir de hoje eu vou cuidar. Achou que eu tava na pior? Segura essa aí! Mas e pra esquecer o grande amor e o carinho? Vamos beber cerveja, cachaça, vinho. De hoje em diante eu vou curtir a minha vida, porque a bebida é minha melhor amiga. E pra esquecer um grande amor, vamos beber, eu quero ouvir. De hoje em diante eu vou curtir a minha vida, porque a bebida é minha melhor amiga. Cerveja. cerveja, cachaça e vinho. Euripinho Solo, Cristiano Araújo, Hoje Eu Tô Terrível. E abrimos nosso Central do Sertanejo dessa quarta-feira com Conrado e Alexandro, Lobos. E agora eu vou falar pra vocês aí do cantor Daniel e da dupla Henrique e Juliano, não é isso? Henrique e Juliano cantam junto com o Daniel. Henrique e Juliano foram surpreendidos durante o quadro Primeiros Passos do programa Domingão do Faustão. A dupla, que é fã do cantor Daniel desde a infância, recebeu o músico no palco ao vivo e cantaram Estou Apaixonado, sucesso do cantor Daniel em 1999. Na ocasião, o sertanejo ainda trocou até um pouco da canção para homenagear a dupla. Emocionados, Henrique e Juliano contaram que Daniel é uma referência para ambos, que começaram suas carreiras musicais na adolescência. Na época, eles se apresentaram com o nome artístico de Henrique e Júnior. Eu me lembro dessa época aí. E já que não temos aí Henrique e Juliano com o Daniel, temos o Daniel com a Thalia. Estou Apaixonada, super sucesso. Doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Ah, eu Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Meu Deus, eu nunca tremi tanto. Eu nunca suei desse jeito. Acho que vou ter que tomar mais um whisky pra chegar. E olha que eu tô acostumado. Nunca fiquei envergonhado. Nunca fiz cerimônia. Mas dessa vez vou admitir que ela é demais pra mim. Chego a ficar com medo. Será que ela é mesmo top assim? Ou fui eu que perdi o jeito? 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. Eu nasci careca, pelado, sem dente, não trouxe nada pra esse mundo. E o que vier é luto. Eu nasci careca, pelado, sem dente, não trouxe nada pra esse mundo. E o que vier é luto. 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. E pra cantar com a gente, Fernando Sorocaba. Meu Deus, eu nunca tremi tanto. Eu nunca suei desse jeito. Acho que vou ter que tomar mais um whisky pra chegar. E olha que eu sou acostumado. Nunca fiquei envergonhado. Nunca fiz cerimônia. Mas dessa vez vou admitir que ela é demais pra mim. Chego a ficar com medo. Será que ela é mesmo top assim? Ou fui eu que perdi o jeito? 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. Eu nasci careca, pelado, sem dente, não trouxe nada pra esse mundo. E o que vier é lucro. Eu nasci careca, pelado, sem dente, não trouxe nada pra esse mundo. E o que vier é lucro. Simbora de Gil, na metaleira, vai! 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Vou tomar mais um e vou valendo. 50% de chance sim, 50% de chance não, eu já tenho. Central do Sertanejo. Foram tantas ilusões, agora só desilusões. A distância não me fez bem e você foi. Eu me sinto um menino abandonado e sem destino, caminhando por aí, pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida sem alma, estou perdendo. Você foi. Eu me sinto um menino abandonado e sem destino, caminhando por aí.

você. Você não só, o só verdadeiro. Você calor no verão de janeiro. Você amor, você o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Você não só, o só verdadeiro. Você calor no verão de janeiro. Você amor. Ser o sol pra te aquecer, me deixa cuidar de você. De você. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. A cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que fura espalhar quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? Um vagabundo, pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida? E quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Eita, não! Por quê? Tanto rancor que um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir. Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo? O vagabundo, pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu depois vim me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como vagabundo? O vagabundo, pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Te fiz eu, Gustavo Lima, marcando presença no Central do Sertanejo. Passou Chitãozinho e Chororó, Hipótese e Bruninho e Davi. Imagina com as amigas. Vou falar pra vocês agora do Luan Santana, que participou de um quadro aí que ficou bem emocionado, né? Luan Santana chora ao participar do Visitando o Passado. Ele diz: achei que iria desmaiar. Cantor relembra a casa da avó, Dona Ivanir, e não segura emoção ao rever o ambiente. Ele achou que iria só cantar e deixar os fãs felizes no palco do Caldeirão. Mas o que Luan Santana não esperava era ver a casa da saudosa avó, Dona Ivanir. É, lá em Jaraguari, prontinha no estúdio do programa. Ao passar pela porta, visitando o passado,